Buenos dias, segunda-feira, 28 de agosto, começando aqui mais uma live de bom dia. Hoje eu, em vez de O trazer. mundo é dos Eita, abri loucos. aqui o. Hoje, em vez de trazer o tradicional revista, eu resolvi hoje fazer, debater sobre o assunto que eu venho discutindo. Eu vou fazer uma palestra hoje sobre esse assunto. Isso me fez pensar sobre isso e conversar filosoficamente sobre isso com o Aracati, Bruno Aracati, um grande parceiro meu, amigo meu, que está fazendo a palestra junto comigo, e que foi. Que tem a ver com um assunto tão falado de propósito, né? Mas a gente foi para uma pergunta mais específica, que tem a ver, claro, mas não é a mesma coisa, que é: por que você trabalha? Quais são os motivos? Por que o que acontece? Tudo que a gente faz, quando a gente tem bons motivos, é melhor. Então, assim, mesmo que seja um negócio ruim, quando tá fazendo um negócio que é difícil, que é duro, mas se você tem bons motivos, dói um pouco menos. Com bons motivos, fica mais claro. Ah, tá. É por isso que estou fazendo isso. Beleza, entendi. Por isso, você lembra por que você tá. O porquê traz significância. Porque, por isso que um dos TED Talks mais famosos do mundo é do Simon Sinek, que é o Start with Why. Comece com o porquê. E o porquê é o motivo, é o significado. Ele dá significância. A gente tem a maneira de começar com o what, com o quê. A escola, um dos problemas da escola é que a escola, do jeito que é hoje, ela nos ensina coisa e ela começa com o quê. Antes de começar com o why, por que é importante aprender sobre átomo? Não vejo você sabe por quê, dói menos estudar, tem mais clareza porque está estudando. E outro motivo bom para ter motivo é porque, como diz Aracati, o custo fixo já existe, o esforço fixo já existe. Ou seja, se você já está indo trabalhar, já está indo para a escola, já está incidindo o custo, o esforço. Então, arrumar bons motivos vai só fazer render mais o custo ou o esforço que você já tem, né? E por isso que ele começou a discutir motivos pelos quais. E aí, algumas pessoas nunca pensaram nisso. Qual é o motivo? Outras pessoas nunca pensaram porque subentendem que o motivo é óbvio, porque eu preciso ganhar dinheiro. Meio que porque sim. Porque sim não é a resposta. E eu acho que esse é um assunto que não significa que pensar em por que você trabalha não é, ah, então tem que mudar a empresa. Não, muitas vezes basta mudar a sua relação com o trabalho, né? Muitas vezes você, ó, toda empresa tem um impacto. Toda empresa resolve o problema de alguém. Assim, não, meu amigo, a empresa faz isso. As pessoas resolvem o problema das outras, elas se organizaram em grupo, em grandes grupos, para resolver juntos o problema das outras. Então, toda empresa resolve o problema de alguém. Muitas vezes é uma questão de você cair essa ficha. Eita porra, olha aí, ó. Muitas vezes eu tô aqui na área meio e não paro para pensar que tipo de impacto eu tô causando de forma direta ou indiretamente. Então, esse é o clássico fazer parte de algo maior do que você. Mas não é só esse. Você pode ter, criar, e criar não significa auto-enganar. Encontrar outros bons motivos para trabalhar, para fazer o trabalho que você faz. Por exemplo, um outro grande motivo, na minha opinião, é crescimento pessoal. Você crescer. Cara, eu falo muito, né? Tanto que o nome da escola é Keep Learning, né? A importância da gente continuar aprendendo, né? Toda organização, toda empresa é uma grande oportunidade de aprendizagem, independente da empresa oferecer milhões de treinamentos. Você aprende conversando com as pessoas. A empresa muitas vezes tem uma biblioteca Cara, eu fui numa empresa um dia desse que tem uma puta biblioteca lá e o cara falou que a galera quase nunca pega livro. Tá aí a oportunidade de aprender de graça. As pessoas muitas vezes esperam que o chefe chegue e diga: você faça tal curso. Como se a responsabilidade pelo crescimento, pela aprendizagem fosse do chefe da empresa e não da pessoa. Porque a gente se acostumou também com a escola a não ser protagonista da nossa aprendizagem. O protagonista é o professor. O professor é o centro da escola. Os alunos são a periferia da escola. E era para ser o contrário, né? Enfim, a gente... Então, toda empresa é uma puta oportunidade de aprender. Às vezes a sua empresa realiza alguns eventos internos que não são na sua área, mas que você pode pedir para ir, conseguir ir para aprender, né? Enfim, fora barganhar também cursos pagos pela empresa ou parcialmente pagos e tal. Então, um outro motivo que você pode ter bom motivo para trabalhar é que você cresce para caralho lá. Repito, independente da política da empresa. Todo mundo consegue crescer, aprender. Eu não consigo imaginar um tipo de ambiente. Eu consigo imaginar ambientes que é mais difícil. Mas não consigo imaginar um ambiente que é impossível. Você aprender. E aprender todo dia. Um pouquinho todo dia. Alguma coisa. Só é você ter essa intenção, né? Deixa eu olhar aqui os comentários. E tem um terceiro que eu vou falar também. Bom dia, galera. Aqui sem áudio. Não, sem áudio é possível. Trabalho para crescer na vida. Emprego é fonte de renda, trabalho é fonte de vida. Por quê e o porquê? Por quem? Legal, por quem? Tua prestação de ontem na live, turma 7, top demais. Valeu, Luverson. Papai, não deu para você entrar ontem. Eu não sei se o pessoal lá não mandou e-mail para você, ou desse quando não dá para entrar, mas, putz, quero muito. Na próxima você vai participar. Tanto a história das blogueiras lá, mas outras coisas também. Refletindo sobre tudo da live. Sempre foi assim. Tem que estudar porque é a sua obrigação. Pois é. As pessoas não questionam. Enquanto o Sábado foi massa. Gabriel. Tô provocativo, gostei. Além do viés capitalista, trabalho para melhorar a vida das pessoas. Eu também aprendo no trabalho. Legal. Segunda, terceira, corre com essa bomba. Realiza os sonhos. Que massa, Johnny. Muito legal o pensamento. É enriquecedor como ser humano. O volume do meu esforço é o volume dos meus ganhos. Massa. Gosto de brincar com as pessoas, gosto de ajudar e ser ajudada. Fazendo a diferença. Massa, minha. Quem acha que ganha pouco decide se esforçar o mínimo possível pela merreca que ganha. Eita, isso aí é foda, Ramon. Essa mentalidade é foda. Não, já que eu ganho pouco, vou trabalhar meia boca. Aí é foda. Henrique, ótimo tempo para segunda-feira. Pri, tá para minha cara. Trabalho pra me sentir útil. Tenho minhas metas. Mas, Vinícius, o porquê você trabalha e as metas não são a mesma coisa, tá? O porquê ele é independente. Porque enquanto tu bater essas metas, aí qual é o porquê que tu trabalha? Outras metas? Aí é uma coisa que a gente, sem querer, sempre vai, que é para as motivações extrínsecas. A gente é tão acostumado a não ouvir a gente mesmo, ninguém nunca falou pra gente direito isso, a não ouvir a gente mesmo, que a gente acha que é natural só ter motivações extrínsecas. Ah, mas quando eu ouço eu mesmo diz que é para ganhar dinheiro. Cava mais fundo, papai. Por quê e por quê? Muito bom. Trabalho para me desenvolver. Perguntei a Aninha outra WhatsApp. Aninha, tu paga quanto a Murilo para trabalhar com ele? A quantidade de coisas que aprendi aqui, imagina ela. Boa ideia, Ninha. Você podia me pagar para trabalhar comigo. Valeu, Lugerson. Boa sacada. Bora comer cuscuz. Tem que procurar um propósito, sua marca no mundo. E aí, Jorge, essa questão do propósito, a sua marca do mundo, porque a Paula Abreu falou uma coisa meio filosófica, que é: seu propósito é ser você. Então, antes de deixar a marca no mundo, ser você é se ouvir, né? É crescer. Crescer não é na ladeira, na escadinha da empresa, para pagar as contas, infelizmente. Absorve todas as críticas diretas e indiretas, nem percebemos como essa relação. Muito legal, Wallace. A gente muitas vezes entra tão num micro-universo ali, das problemas, e a gente perde a noção. O que estamos fazendo ajuda as pessoas. Tem que ajudar. Se não ajudar, porra, todo negócio ajuda alguém. Aprenda bastante, Paulo. Na escola, perguntei para a professora por que tinha que aprender aquilo. Ela não soube responder. Se ela nem sabe, por que eu deveria aprender? Porfírio, massa, Porfírio. Cem pessoas online e 10 likes, tá errado. Clica no like, não custa. Boa, Roberto. Eu acho que clicando no like, sei lá, distribui melhor no YouTube, né? Vem mais aqui. Tenho me questionado muito. De onde veio o trabalho? De onde veio o trabalho? O emprego? O trabalho veio da necessidade de especialização da humanidade, né? De tipo, uma pessoa não ter que fazer tudo, e aí eu me especializo numa parte, isso lá atrás. E outra pessoa faz outra parte, e a gente troca. É, a princípio, escambo troca nossos, o valor que a gente gera. Isso é o início do trabalho. O início do emprego assalariado, aí é a Revolução Industrial, né? Porque antes, o trabalho tinha um trabalho escravo. Aí depois, a servidão, né? Feudalismo. E a evolução industrial criou essa coisa do assalariado. O trabalho veio quando o homem fazer caçador para ser agricultor. O livro Sapiens fala disso, exatamente. É quando o homem fazia tudo que ele precisava para sobreviver, caçava, queimava, né, cozia, comia, aí sim. O trabalho dignifica o homem. Eu acho sim. O trabalho enobrece o homem, eu acho que, Hilbert, o trabalho é a maior forma de expressão que a gente tem. É o maior canhão de expressão que a gente tem. Se eu não falo expressão, não significa que você vai ter um microfone. Mas expressar o que você é, no que você é bom. Nem sempre tá ligado ao nosso why. Cara, mesmo quando não tá ligado ao nosso why, a gente pode se conectar ao why da empresa. Porque toda empresa tem um why também. Mesmo que ela nunca tenha escrito na parede, mas ela tem. Ela tem um motivo de existir. E muitas vezes, a gente esquece também. A gente esquece também de olhar qual é o why da empresa e ver. Muitas vezes a gente se conecta com o why da empresa. Até porque a gente pode ter vários whys, vários porquês, vários propósitos, né? Propósito, ele é plural e é mutante, também muda. Quando há abusos laborais, sim, claro, aí a gente está tratando a exceção, né? Eu acho que abuso laboral, felizmente, não é mais a regra. não é mais a maioria. Pode ser um percentual ainda grande, mas já foi a maioria, abuso laboral, na escravidão, até na servidão, mas hoje em dia, e aí não vamos tratar a exceção, né? Aí é a doença, né? Aí é a doença, aí tem que ter remédio para a doença. O trabalho veio do tripalho, que é o instrumento de tortura. Me sinto só pagando contas. Sugestão para ajudar adolescentes a descobrir o propósito, quais os valores. Andressa, eu acho que tem que ir para exercícios e conhecimentos ligados a autoconhecimento, a tal autoajuda, tão esculhambada, a autoajuda, tão cheia de preconceito, na minha visão, é o que pode salvar o mundo. A parte boa da autoajuda. A parte boa. Que tem a parte trash, enrolação, mas a parte boa da autoajuda é autoconhecimento. Só muda o nome. Que é o que falta nas pessoas se conhecerem um pouco mais. E aí, tudo começa, eu acho, Andressa, em primeiro se transformar, para depois transformar o outro. Muitas vezes o professor está naquela atividade, mas nunca também passou por um processo de autoconhecimento. E é um processo meio eterno isso aí, tá? Não é, não, vou fazer o processo aqui 3 semanas no processo de autoconhecimento. Não, é eterno. Se tivesse como, largaria meu emprego hoje, meu trabalho hoje. Não podemos confundir momentos de angústia e tristeza colocando tudo na conta do trabalho. Interessante. Sou músico. Meu trabalho alimenta minha alma e a alma das pessoas. Juliana Pfister. É exemplo do setor público. Juliana, eu não consigo dar muitos exemplos do setor público porque eu nunca trabalhei no setor público. Mas, assim, de cara, na Secretaria de Saúde, ela tem um grande impacto. Você pode não estar vendo na ponta, ela faz um bem para a sociedade. E muitas vezes a gente no dia a dia, primeiro, se desconecta desse impacto que ela faz. Talvez está precisando ir um pouco na ponta lá para ver. Um toque. Enfim, na Secretaria de Saúde isso é muito fácil, né? Agora, não estou dizendo que o trabalho é perfeito, que tudo funciona perfeitamente e tal. Tem um boleto de comida para comer, para não morrer de fome. Estamos falando aqui, pessoal, da pirâmide de Maslow. Nem todo mundo está na mesma situação. Se você está resolvendo ainda suas necessidades mais básicas, fisiológicas e de segurança e de sobrevivência, ok, essa é uma batalha que muita gente tá e é isso aí. Mas assim, sempre visualize o próximo nível. Como eu saio dessa briga atrás do meu rabo de sobreviver e passar a viver. E aí você vai ter que fazer uma coisa para isso. Fazer algo diferente. Se você continuar fazendo do mesmo que você sempre, do jeito que você sempre fez, não vai mudar nada. Vai ter que fazer algo diferente. Para você deixar de sobreviver e passar a viver. Infelizmente, com o valor do salário, a política trabalhadora do mínimo esforço. Pois é, Daniele. Aí, essa política do mínimo esforço vai manter a pessoa, obrigado ali, nessa condição. Descriminalização do empresário, é verdade, professor. Novelas da Globo, eu acho maravilhoso. Sempre o empresário é o vilão. Novela sim, novela não. Tem empresário vilão. Marcelo, parabéns. Rodrigo, Serviço Público Super Y. Pós-Start Mentoring. Isso daqui a Daniela falou. Ah, se o salário meu é mínimo, então o esforço meu é mínimo. Bom, esse é o pensamento de quem nunca vai sair da corrida atrás do rabo. Já o pensamento de, ok, o salário é mínimo, mas eu vou fazer o máximo que eu puder. Para quê? Porque, ah, mas eles não vão me reconhecer. Mas eu fazer o máximo que eu puder, eu me reconheço, eu evoluo. Pode ser que o chefe não me promova, mas quem tá ao meu redor vai ver que eu sou foda. Um dia, um cliente vai me ver e vai talvez me dar uma oportunidade. Pesquisa, gratidão, exato, isso que você fala. Mudança que quero no mundo começa comigo. Trabalho para ter um cinto do Batman. Legal. Isso é crescimento pessoal. Sentado na live me dá preguiça, é sério? É sério que eu sentado dá preguiça, é? Por que eu sentei hoje? Ah, sabe por que eu sentei hoje? Lembrei, porque a minha stand-up desk, ontem no hangout da turma, a Nenê veio aqui e ela abriu uma caixa de giz. Giz. Eu tenho uma parede aqui de giz. E aí ela abriu, a mesa tá toda cheia de giz. Aí sabe aquele. Eu tenho um pouco de agonia do pó do giz. Sabe? Dá uma agonia assim. Então a mesa toda cheia de giz assim. Então por isso que eu não fui com a mesa. Globo Repórter, trabalho autonomia. Me falaram disso, mas eu não vi ainda. Acho que temos nossa razão social. Razão social, é legal. Caralho, razão social, maravilhoso, Cláudia. Como essa palavra razão social, a gente esquece, né? Razão social. Toda empresa tem uma razão social. Ótimo, velho. Coisa idiota, mas. Lógico. Muito legal. Razão social. Algum exemplo de algum trabalhador pequeno que se destacou dando o seu máximo? Pô, milhares de exemplos. Não sou a maioria. Eu, por exemplo, eu quando a minha empresa quebrou, tava tudo fodido. Tudo fodido. Recomeçando tudo do zero, sem um real. Eu pedi para trabalhar numa empresa. W3 de Guilherme, Flávia, Kiko. E eu comecei lá ganhando ajuda de custo para celular e gasolina. Ajuda de custo eu ganhava. E virei sócio da empresa. Enfim, comecei pequeno. Então, eu acho que. Agora, não, talvez não tenha muitos exemplos, não porque não funciona, mas e sim porque poucos fazem. Aí, como poucos fazem, gera poucos exemplos. Capitalismo para iniciantes. Que legal. A história dos privilégios econômicos. Interessante, hein? Sounds good esse título aí. Geraldo Rufino é foda. McDonald's é uma história foda. Os sindicatos implantaram o coitadismo. Sim. Os sindicatos, eles têm uma função importante. Mas alguns sindicatos, talvez não todos, implantaram uma. Essa coisa que o Lúcio falou da criminalização do empresário, uma parte disso é por culpa dos alguns sindicatos que tornaram o empresário vilão. O empresário vilão. Aí como é que o cara se conecta com o propósito da empresa se ele foi convencido que o empresário é o vilão? Café Resistência. Estamos no melhor momento da meritocracia. Sim, acho que cada vez mais está valendo mais. Não perfeito, mas cada vez valendo mais. Cansaço para nada, o rabo cai e a pessoa não ganha aumento. Pois é, mas o motivo pelo qual, Pri, você decide fazer o seu melhor não é o aumento. Entenda a diferença de motivo e consequência. É essencial entender. O motivo que eu vou fazer o melhor é porque qualquer coisa que eu me proponho, eu faço o meu melhor. Ponto. Foda-se. O que eu vou ganhar, eu não vou ganhar. Eu faço o meu melhor porque eu faço o meu melhor. Independente, porque eu quero crescer e quero fazer o meu melhor. Se em função desse meu querer me derem um aumento, ótimo. Se não me derem, eu vou continuar fazendo o meu melhor. Porque vem de dentro, não é de fora. Eu quero fazer o meu melhor. É uma decisão. E assim, quando você decide fazer o seu melhor, muitas coisas mudam. Depois de um tempo, claro. Pode não ser o seu chefe dando um aumento, mas muitas vezes pode ser um cliente seu querendo lhe contratar. A sua família pode lhe olhar diferente, seus amigos vão lhe olhar diferente, você muda. Micro e pequenas empresas, muitas vezes o empresário ganha menos que o funcionário, lutando pelo sonho de empreender. Isso acontece demais. Ou não ganha nada. Paga as equipes, não ganha nada. E aí, se der certo, amanhã ele vai ganhar muito. Mas é o preço que se paga. É o bônus que se paga. É o bônus que se paga pelo ônus de ter tido a coragem de empreender contra as adversidades, ter segurado a onda. Aí um dia tem uma recompensa financeira. Até mais tarde, Aninha. 7h45, caralho, Aninha. Seja o seu próprio motivo, é isso. Massa. Legal. Eu vou tentar, galera. Cada vez mais eu vou tentar criar formatos dessa live. Então, alguns como esse, mais debate, outros mais de revista mesmo, eu falando, chamando pessoas para falar como foi de hipnose. É isso aí. Muito vaga essas perguntas. Mas o que você gostou, Vinícius? Fala o que você gostou, em vez de falar o que você não gostou. O que você é grato nas perguntas de hoje? Fala o quê? Para pensar. Eu sou muito grato de estar participando dessa live. Teve alguma pergunta que não foi vaga? Eu sou grato por essa pergunta que não foi vaga. Eu sou muito grato por ter uma pergunta minha respondida. Lembra sempre da gente ser grato pelas coisas. É muito fácil a gente olhar só o que está incomodando. Galera, cheiro. Até amanhã.